Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Teodoro Nogueira e Vieira Brandão. Música clássica é, na sua definição mais estreita, uma arte com pretensões ao universalismo. Certamente o canto gregoriano ou o estilo clássico da segunda metade do século XVIII tinham este alcance. Acontece que a experiência individual da música toma forma a partir da somatória de experiências culturais que incluem a língua, o sotaque com que se fala, os cantos de trabalho ou os rituais cívicos e religiosos. Mesmo atuando num código internacionalizado, o compositor de música clássica deixa transparecer sua nacionalidade, mesmo que tente evitá-la. A ideia do nacionalismo em música é parte do conceito estético romântico e coincide com a quebra dos grandes impérios e a consequente revalorização da identidade nacional. No Brasil, a ideia de uma música clássica nacional começa com Carlos Gomes, Brasília Tiberê e Alberto Nepomuceno e enfrenta enorme resistência por empregar a língua portuguesa e elementos da música dos escravos. O nacionalismo brasileiro só ganha fôlego a partir dos anos 20 com Villa-Lobos e a geração que lhe sucede. Compositores como Villa-Lobos, Guarnieri ou Marlos Nobre permanecem porque sua música transcende a discussão de identidade nacional. A riqueza reside no diálogo entre os elementos nacionais e a busca de uma linguagem mais depurada, mais individual, onde os elementos de forma e a complexidade harmônica fazem um contrapeso ao pitoresco. Hoje, o folclore rural, que é base da música nacionalista brasileira, ruiu e é somente um dos múltiplos elementos definidores de uma cultura que se urbanizou de uma forma apressada e bastante traumática. Assim, de uma certa forma, a música popular comercial ocupou o espaço antes reservado ao nacionalismo. A música neoclássica nacionalista perdeu terreno e praticamente deixou de ser uma alternativa séria de composição dentro dos meios acadêmicos. Isso colocou na geladeira um sem número de compositores de muito valor que fazem, na verdade, um contraponto aos grandes nomes. Um deles é José Vieira Brandão. José Vieira Brandão nasceu em Minas Gerais em 1911 e dedicou sua longa vida à música nacional, falecendo em 2002. Para muitos, seu nome se associa ao de Villa-Lobos como um grande colaborador, tanto na disseminação de sua obra quanto em seu projeto de educação musical através do canto coral. De fato, esse trabalho apagou um pouco a reputação de Brandão como compositor, mas apesar de uma obra relativamente pequena, ele continua sendo um dos supremos criadores da música coral brasileira, um verdadeiro cavalheiro dentro do nosso meio musical, respeitado e admirado por seu profissionalismo e abnegação por todos os seus colegas músicos. Em 1984, ele compôs sua única obra para violão, Mosaico, dedicada a Turíbio Santos. A escrita de violão e a atmosfera são claramente derivadas do mestre Villa-Lobos, com uma organização formal mais complexa e uma textura bastante rica. Na segunda parte, uma melodia folclórica recolhida no sertão de Minas Gerais aparece tocada em harmônicos. O efeito é o de uma imagem fragmentada que só se torna nítida quando vista à distância, que é exatamente a técnica de mosaico descrita no título. Thank you. Ouvimos de José Vieira Brandão, Mosaico, ao violão, Cláudio Tupinambá. Um outro compositor mais respeitado que conhecido é Acendino Teodoro Nogueira. Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, em 1913, ele chegou a ter considerável prestígio nos anos 50 e 60, mas ainda precisa ser redescoberto na era do CD. Antes de mais nada, Teodoro Nogueira se considerava um compositor autenticamente brasileiro e poliu seu métier em São Paulo sob orientação de Camargo Guarnieri. Ele teve uma produção bastante considerável, que inclui 5 sinfonias, vários quartetos de cordas, música coral, canções e uma extensa obra para violão. Uma parcela da crítica aponta em Teodoro Nogueira um excesso de localismo, uma voz amordaçada pelo seu entusiasmo pelo folclore. De fato, a sua linguagem mostra uma certa intransigência acadêmica no uso do contraponto e na secura da expressão, mas tem ao mesmo tempo uma certa ingenuidade de invenção que a aproxima do ouvinte. É música de amigo mais que música de amante, a qual sempre podemos voltar na certeza de um renovado alento e onde escutamos de maneira inequívoca a voz do paulista do interior, as suas danças e a sua fala arrastada. Teodoro Nogueira deixou 4 grandes ciclos para violão: As Brasilianas, As Valsas Choro, As Serestas e Os 12 Improvisos, que ouviremos no programa de hoje. É um dos ciclos mais bem realizados em toda a música brasileira para violão, onde ele encontra a medida certa entre variedade e homogeneidade, entre cenas saudosas e momentos de graça e bom humor. Em muitos pontos, ouvimos sugestões da técnica peculiar de Teodoro Nogueira chamada música da fala, onde a conversa preguiçosa do caipira serve como base rítmica e melódica na criação de temas. Menos de 20 minutos de duração, é um ciclo que pode perfeitamente ser apresentado em concerto como uma obra contínua. 12 Improvisos, de Teodoro Nogueira. Thank you. Thank you. Ouvimos de Teodoro Nogueira 12 improvisos para violão. Número 1, cômodo. Número 2, bem ritmado. Número 3, vagaroso. Número 4, bem ritmado. 5, expressivo. 6, bem ritmado. 7, improvisando. 8, moderado. 9, lentamente. 10, moderado. 11, devagar. E 12, ligeiro. Ao violão, Geraldo Ribeiro, numa gravação de 1971. No final dos anos 60, Teodoro Nogueira compôs sua obra mais ambiciosa, o Concertino para Violão e Orquestra, que também foi gravado em 71. É uma obra de evidente feição neoclássica e onde ouvimos um verdadeiro compêndio das possibilidades modais das melodias caipiras e dos aboios. Formalmente é uma obra muito bem realizada, com 3 movimentos complementares em caráter, o primeiro bem masculino e afirmativo, o segundo nostálgico e o terceiro mais festivo. É uma obra que tem de contar com a simpatia do solista e nesta gravação Geraldo Ribeiro encontra o tom exato. Pena que seja acompanhado por uma orquestra muito fraca que infelizmente compromete um pouco o entendimento da obra. Mas é uma obra muito importante do repertório brasileiro que clama por mais apresentações e por uma gravação adequada para que possa ser melhor avaliada. Concertino, de Teodoro Nogueira. Thank you. Ouvimos de Teodoro Nogueira, concertino para violão e orquestra, com três movimentos, Allegro Moderato, Allegretto Lento e Vivo, ao violão Geraldo Ribeiro, acompanhado por uma orquestra regida por Héctor Lagnafieta, provavelmente é a orquestra da gravadora Fermata. A paixão de Teodoro Nogueira pela música regional levou a se interessar pela viola caipira, que é este instrumento único à tradição musical brasileira, derivado direto das guitarras barrocas trazidas pelos portugueses. Ele teve o mérito de tornar-se, nos anos 60, o primeiro compositor clássico brasileiro a trazer este instrumento fascinante para os palcos de concerto, com o seu concerto para viola caipira e orquestra e os sete prelúdios. E para que ele tivesse intérpretes adequados, ele convenceu Geraldo Ribeiro e Barbosa Lima que aprendessem a viola. Aqui um pequeno exemplo do tratamento dado por Teodoro Nogueira à viola caipira. Ouvimos de Teodoro Nogueira 4 prelúdios nos modos da viola. Número 1, lentamente. Número 2, bem ritmado. Número 3, lento. E número 5, vivo. A viola caipira, Antônio Carlos Barbosa Lima. As obras de Teodoro Nogueira para viola são fascinantes, mas a presença da viola caipira é um capítulo à parte na história da música brasileira e terá um programa só para si. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes por sua consultoria. Se você quiser enviar suas mensagens, envie um e-mail para violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.